estacionamento 35317. Autorizado, pushback estacionamento Sumatá, 30. Sumatá, 35317. Trip 5317 com 85, 4 horas e 5, atendendo São Luís, está para notar. Segue via Pátio, Índia Alfa, e chama pronto no ponto de espera, 5317. Índia Alfa reportará no ponto de espera pronto, 5317. Torre Salvador, gol no 271, boa noite. Informação Fox Trot para Recife. No 271, muito boa noite. Está autorizado para Recife, nível 390, decola da 10. Sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5441 no meu transponder, 119.35 é a frequência do controle. 390 autorizado, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10 curva à esquerda, 5441 no transponder, 1935 controle, bono 271 no gate 612. Correto, chama quando pronto para o push. Chama para o pushback, bono 271. Gente, atenta ao tráfego da trip que passa a sua retaguarda, após a passagem do mesmo, está autorizado o push no 6 dúzia, 1 271. Não, 271 não pediu pushback não, ele vai informar para o pushback. Ah, ok, obrigado. Muito obrigado. Tá pronto, próxima ponte dela, 3397. Ali em decola pista 10. O vento é de 100 graus com 7 nós, 5397. Em decola da 10, 3397. Do WebJet Juliette Tango. Juliette Tango, prossiga. Bom dia, uma solicitação de reboque pushback da posição 4 do pátio 3 para a posição 11 do pátio 1. Posição 11 do Está autorizado até a saída do pátio 3, a porta para ingresso no pátio principal. Afirmativo, repórter. 317. 1935. 1935, 5307, obrigado e bons dias. Controle de Salvador, bom dia, 3537. Decolado com curva esquerda na Momo. Conforme autorizado, vigilante. Ciente, obrigado. Salvador, boa noite, Altan 3601. 3601, muito boa noite. Não tem, me escuta a ordem para a cópia, por gentileza. Procópio, senhor. 3601, autorizando Serra Bravo, Serra Papá, nível de voo 360, decola da pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto à posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto à posição Trigue, após autorizado com conforme rota apresentada no plano de voo. Controle operem 119 decimal 35, transponder 5454, TAM 3601. Autorizado então 360 para São Paulo, saída é a da El, transmissão Leda após o Brinde, eu pelo 16, Bravo, até o Zulu, direto 13, após conforme, recola 10, curva direita, controle 1193, transponder 5454, TAM 3601. 5454, corregimento correto do 3601, portão 4, chama e puxa o estacionamento. Chamará. São Salvador, Webjet, Juliette. Pesquisa nesse tango, autorizado ingresso no pátio principal, mantendo escuro constante, após o término do reboque, portão 11. Juliette Tango, copiou? Afirmativo, tá livre até a posição 1-1, confirme? Afirma. Obrigado. Tribo 5357, na frequência 1-2685, alterna 1-3685. 2-7-1, coordenação fixa, solo. Tem um objeto sendo rebocado, passando agora a cauda. Após a passagem do mesmo, tem livre para o estacionamento no 271 no Chimitax. Coordenação com o solo, após a passagem do web, está ali, frigou no 271.